virá. A menina rameira traz dentro do ventre, embrião gera a sua maneira, as ovos de uma nova nação. Flora, toda primavera recomeçará a gestação. Chora pela companheira que ficou na recordação. Quem brota em meio à escória já nasce cantando vitória. Ponta de lança avança, revida e sustém. Vara, vira a noite afora e vê o dia vir num clarão. Dura, as cadeiras, tudo pra chamar a atenção. Ora, quase que implora, roga contra o filho do cão. Explora seu sexo na tora e sai levando seu pinhão. Quem não tem imposto ou escora, o que ganha vem outro e cora. Deseja vingança das forças que ainda retém te levantar. Ser queimada fora das fogueiras da Inquisição. Da Inquisição, da Inquisição. A ser queimada fora das fogueiras da Inquisição. Mora na cidade inteira, beco do covagão, cheira, come pelas beiras, tal é sua refeição. Zera, caixa de Pandora, pode não haver salvação. Para, numa geladeira anônima, conversão. Quem já viu de perto a miséria e viu decompor-se a matéria? Yeah.